Essa eu tirei do cu do mal. Começando mais o programa Morre de Banger hoje, maravilhosamente, eu e Italinho Super Tramps. Aí? Cadê eu? Aqui, Italinho Super Tramps. Aqui ao meu lado, Bozinho, na minha frente, na verdade. Eu mesmo. E o Mr. Leandrito, bonito como sempre, galanteador. Bota aí pra aparecer aí, porra. E agora, Mr. Cachorro, que estamos gravando hoje diretamente da casinha do cachorro. E aí, papai, né? Vamos lá. Porra, cachorrão tava aí faltoso, né? Faltoso pra caralho. Da vida. Trabalhando, né, meu povo? Malhando, bom, né? Malhando o pênis, a glande. A glaninha do cachorro. Vaginas. E muito mais. Ei. Ó, uma notícia aí muito escrota, logo de primeira mão. Todo mundo deve ter visto a parada dos bueiros explodindo no Rio de Janeiro, né? Sim. Meu caralho. Já virou jogo. Ah, explosão é, de bueiro no Rio vira game para Facebook. Chamado de desafio de Rio Bumeiro. O game já tem mais de 5 mil acessos em cerca de 12 horas. Puta que pariu. Porra, é foda, hein? Vai se fuder. Mas se antes os caras tinham que desviar de bala, meu irmão. Agora não tem no ar, não tem. Vem de todos os cantos, pô. Helicóptero do BOP. Já rola tiro no... Helicóptero da Marinha, até. Da Marinha? Da Marinha. Vai tomar no cu, bolso. Helicóptero da Marinha, foda. Mas tem, porra. Deve ter, né, velho? É, porra. Fuzileiro naval voa no helicóptero da Marinha. Porra, os fuzileiros anal, velho. Aí não tem o cu. Aí fuzila teu cu. Fuzileiro anal. Quando eu acho que você filme pornô, eu vou ei, fazer... Tá aí um bom nome pra... Fuzileiro anal. Fuzileiro anal. Assim, ó, bola compressora. Bola compressora é foda. Bola compressora é foda, velho. Ai, ai, ai. Começando o meu programa Word Bang hoje, número 46, eu acho, velho. Não é... Acho que não é 45, não, velho. Eu sei, não. Eu também não sei, mas entra aí. Agora já foi 46. É, se não for, a gente pula um, pô, tem nada não. Mas é o nono programa da terceira temporada, último programa a gente deu uns bola fora aí. Ayrton falou que o CD do Dream Theater, aquele... Wow. É, Six Degrees of Inner Turbulence, era sobre alcoolismo, mas não é, só uma música que é. Só The Glass Prison. É, The Glass Prison. Só The Glass Prison. E o resto das músicas realmente são sobre doideiras mentais aí, confusões, grandes confusões, esse tipo de coisa aí. Uma grande confusão. E aí? É, programa anterior a gente falou mais sobre o quê? Falou altas coisas. Falou eu não Google sei, Plus, que eu não vi. Google Play. Porra, Plus. Google Play. Porra, Dojones. Ovo 10. Falou do Google Plus que eu não sei nem se tá liberado já ou tem. Bicho, tem parece convite. Que tá, porque é o Demar que eu já tinha visto, sendo que eu não tinha percebido, mas de vez em quando eu tô no Google Chrome, aparece lá o mais um. O meu também aparece no de todo mundo. Pra mim não aparece, não, porque eu fui da Lib aí no. Pode ser, essa cara de guerrilheiro aí, de fuzileiro tá naval. Tô bem hoje, tô bem. Tá foda. Meu irmão, o nome desse programa acho que vai ser Fuzileiro Anal, velho. Fuzileiro Anal. Fuzileiro Anal. É, pode o mas Fuzileiro Anal é nome de filme de pornô de furiqueiro, pô. De Batiola. É, não pode ser, não. É complicado. Batiola. Não, assim, nada contra quem dá bunda, né? Mas, assim... Que esteja longe de mim. Esteja longe de mim. E não queira dar pra mim. Eita, olha a pauta aqui do programa. Acabou já. Deu, caralho. Mas vamos hoje às sugestões dos meninos. Que... Hoje é só merda, velho. É, hoje tá fora. Bom, né? Assim, a Pani e a Bolinha de Arroz, elas, agora há pouco aqui no Twitter, enviaram uma sugestão pra gente falar um pouco sobre os shows que estão acontecendo no Brasil esse ano, né? Rock in Rio, Escrotices. Jonas Brothers. É, Jonas Brothers, vem de novo. Despedida de Sandy Júnior. Já tem Mac Fly. Tempo, né? McFly. No, que é lá no McDonald's que vai McDonald's, fazer o show, né? Pô, aí o cara jogando os... É o McDonald's voador, velho. SWU, é essas porcarias. SWU. Vai ter também aí o Empty Words, que vai ser foda. Empty Festival World. Fuderoso. Fuderoso. Empty qual Words. Qual é a banda que vai ter? Vai ter Devacan. Cru. Vai ser banda Devacan. Esse vai ser uma beleza. Devacan, não Devachan. É, Devachan. Devachan é o caralho. Devachan, meu pau. Infelizmente ficou desprestigiado desse evento maravilhoso. Foi, SW, qual é as bandas boas que vai ter aí? Rapaz, até agora nenhuma. Só sério? Tem merda. Sério mesmo? Vai ter Red Hot Chili Peppers, não? Não sei. Chili Peppers. Só se for Red Hot Chili Peppers. É, velho. Eu tô por fora também. Rock in Rio vai ter umas bandas legais. Qual é as bandas? Vai ter Motorhead, Slipknot, Metallica, Sepultura, algumas. Angra. Vai ter uma galera do caralho. Algumas. Vai ter System of a Down. Sim, falando em Pepsi, antes que eu esqueça, tem uma denúncia pra fazer, né? Porra. Contra o Bob's. O Bob's não, foi mal. A Habib's, do Shopping Boa Vista. Eita, sim, porra. Sim. É. Se vocês forem comer na Habib's, cuidado. Se peça uma Coca, você olha lá naquela maquininha deles lá, vai ter a máquina da Coca, né? Tem Coca, Guaraná, não sei o quê, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Mas aí você pede uma Coca, os caras botam Coca, mas não é Coca. É Pepsi. É Pepsi. Porra, gostei. Safadeza, hein? Se liga, hein? Cudo, Lique, né? Isso é propaganda enganosa da... Você vai fazer no Shopping Center Recife do Brasil, vai. É, né? É, né? Aí, meu irmão, alguém já reparou que lá no Shopping Center Recife, quando você entra no banheiro, o box do banheiro é transparente. É transparente, véio. Pô. É o famoso. É, cagão, é o famoso cagão. Denuncia cagão. É, meu irmão. Tu não tirar essa foto de um cara barrigando? Eu tirei uma foto de um cara cagando lá, pô. O box transparente, ele sentado. E eu, Marcela me esperando o tempo do caralho. E eu lá, velho, pra rir. Aí eu comecei a rir. Aí o boy começou a rir também, olhou assim. E eu descobri isso porque eu fui lá urinar. Fui no urinódromo. Aí só que meu irmão entrou pra cabinezinha, né? Aí só quando ele entrou, eu não vi pra que cabine ele entrou. Aí, meu irmão, eu fui dar uma olhadinha atrás dele, meu irmão, eu vi um cara sentado com a roupa, tipo, mesmas cores, tá, que a dele. Aí eu, puta que pariu, o Hudson tá cagando, velho, eu tenho que avisar ele, meu irmão, que é transparente, puta que pariu, que nada, irmão. Porra, e todo mundo não caga? E eu acho que todo mundo vê, né, velho? Até quando... Gisele Butch caga? É, Gisele Butch caga também, meu irmão. Gisele e... Butcher? Eu acho que... Gisele Mad Butcher. A merda, é quando o cara vai pra cagar, que o cara senta. Porque o cara só percebe, eu acho, quando o cara senta, pô. Ou quando o cara já sabe antes, pô. É. Quando o cara senta que libera a porteira pra cagar, ei, não tem, mano, como parar, não tem problema nenhum com isso. Tem não, que acabar a cagar. É, porque tu só caga em casa, né? Puta. É. Porra, então caga de porta aberta, então. Ah, eu só cago em casa também. Então tamo tudo em casa. Tamo tudo em casa, porra. Sugestão aí de Vitor... Valentim. Do PW. Vitor Valentim. De Porto Alegre. Do PW. Ah, é o Twitter Vitor Boiola. Dele, Vitor Guimarães. É o viadão, né? Ó, tô cansado de segurar isso aqui, tá, segura bom. Aí, velho. É, segura aí. Segura, pega na mão. Ele pediu música, mas a gente não toca mais música, a gente é do mal agora, a gente se revoltou contra o heavy metal. Aí qual ele foi falou, a música que ele pediu? É, pra Mofi. Pra Mofi, pra Mofi. Fulano pisco rabo. Fulano pisco rabo, essa é outra. Every time it rains. Não, não conheço não, deve ser. Também não conheço não, a gente vai tocar não, se a gente conhecesse, bem tocava. Ah, toma no cu, velho. Não tem na discografia do Bozão aqui. Mandando uma música aí e um rap... O cara é uma mistura de Emicida com Lacraia. Não sei se vão curtir, mas eu achei uma bosta. A ideia até que vai, mas o resto deixa pra lá. Então não pra vai. Quem mandou, puto? Você não é vai bosta. Tomar no cu, pô. Estou planejando... Ele diz que quer participar do quadro... Eita, caralho. Do quadro Momentos de Amor, mas ele ainda está planejando pra qual pessoa que merece esse... Momentos de sexo. Essa... poderosa homenagem aí do Morre de Banger. Bucho. Mas vamos imoral. Ver o vídeo aí que ele falou do cara. Eu já salvei aqui, eu sou um cara Buxo muito eficiente. O nome Buxinho. Do cara é Judson. Já alguém já ouviu falar aí, né? Judson, não é Judson. Só no Budson. É Judson. Judson com J mesmo. O cara participou do Will. Belo nome. Ele é cantor, tá ligado? E ele canta essa música aqui, ó, que ele canta aqui, ó. Belo nome. Não é Amazônia, feio. Não. Belo nome feio. A gente vai colocar nos comentários do blog aí, no, na doideira. Tem candidato que canta, fazendo tem propaganda outros de graça aqui, que cantam, ó, que dançam, propaganda do e aí tem outros candidatos que usam outros truques pra tentar conquistar os nossos jurados. Aí, se liga na fita. Meu nome é Judson e minha idade é 20 anos. Trabalhava numa firma. Trabalhava numa não, firma. Não, véi, é o cara do buquê de flor, não, né? É. É o cara do buquê de flor. Não me lembro mais. Não, véi. Só canto hip hop. Ele é meio sem. Ele é meio sou foda misturado com lacraia mesmo. Meu irmão, ele é muito alguma bizarro. Na verdade, o sou foda já é alguma coisa misturada com a lacraia. Com a lacraia, é. É uma lacraia mais forte. Uma lacraia mais forte. E máscula. Delas, não. É. Meu estilo de rap influencia os adolescentes. Opa aí, opa aí. Do bom caminho, né? Buquê de fro. Buquê carai, de fro. Como é que esse cidadão aí influencia os adolescentes? God damn it, bro. É foda. Isso é fucking crap. Descobri, pode ser um sucesso internacional. Pode ser um sucesso internacional, com certeza. Pode, pô, deu as coisas bizarras assim. Agora o Idrus tem essa oportunidade, hein? Me aguarde que estou chegando. O Ídolos tem uma oportunidade. É, porra. Caralho. Oi. Aê, Judson. Oi, tudo bem, meus queridos? Beleza, tudo. Queridão? Então. Detalhe, pô. Ele tem uns 4 vídeos em Ídolos, em qual o seu talento? Todas as porra, né? Todos ele começa com... Oi, tudo bem, meus queridos? Como se estivesse lendo um texto. É o bordão mesmo dele já. É. Pra quem não me conhece, com muito prazer, sou o rapper Judson. Estou divulgando meu banner com todas as minhas fotos de carreira, mas isso não quer dizer nada. Caralho. Ei, mas isso aí, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Todas as fotos da carreira dele, a carreira dele é uma bosta. O cara tocou na rua do Bozo. E as fotos repetidas ainda, você pode ver que as 3 fotos da mesma quenga. Foram um pouco shows, pô. Tem umas montagens, pô. O que não? Vira mesmo é mostrar meu talento que vale ouro e não tem preço. Vale ouro não tem preço, não vale nada. Não significa nada. É, não significa nada. Ouro. Vale ouro, mas não tem preço. É um ouro sem valor, tá ligado? Desvalorizado, tá? De cocô, velho. Aquele ouro... É o famoso ouro besouro. Traz mais pertinho aqui pra gente ver o banner, que eu não consigo ver. Não é o Michael Jackson não, hein, gente? Porra, é isso, meu... MC Judson, meu. Meu irmão, com a porra do CD dele, meu irmão. Meu irmão, que bicho escroto. Isso me lembra, sabe o quê? O show do Nightwish que teve aqui, que tem um galego bizarro do caralho. Que querendo ele dar o CD dele pros caras, né? O CD ruim ele pra caralho. Ele jogou no palco o CD ruim do caralho. Ele, meu irmão, o cara pegou o meu CD, porra do caralho, cara. O cara tomou também, meu irmão. Aí quando eu cheguei em casa, era aquela Angels Fire, pô. Holy crap. Nunca ouvi falar dessa bosta. Era uma música meio que evangélica. Não, velho. Do Nightwish. Mas vamos ver o cara cantando logo, né, velho? Vida é longa. Meu irmão, no Brasil, acho que tá travando. Está um chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem. Buquê de flor. Buquê de flor. Buquê de flor. As garotas morena, modelo do nosso lindo Brasil, são lindas. Principalmente a Gisele Bündchen que desfila na pista. Só um vai ser mil graus de pura emoção, explosão. Então levante as mãos e cante comigo no refrão. No Brasil está chovendo mulher, mano. Na moral, tira esse negócio, tá me dando agonia já, velho. Tá foda, tá foda. De flor. Puta que pariu. De flor. É ruim demais, é ruim demais. Muito bom, rapaz. Muito talentoso. Não, é foda. Acho que a mãe dele disse: meu filho, você é muito bom, você é o maior rapper. O maior cantor de hip hop do Brasil, sabe? Vacante, o mundo é seu. Aí ele, poxa, tá certo, mãe. Poxa, minha mãe, foda. Mas ele lançou um clipe agora, meu irmão. Não. Devo véio. Colocar. Coloca. Devo não, colocar. Coloca só. Coloca. Mas rapidamente, o negócio do Ídolos que eu reparei, esse cara do Ídolos são outros, tá? Mas o negócio ainda é o mesmo. É uma mulher, um cara mais tirador de onda e um cara muito sério, pô. Sempre é a mesma coisa, assim, né, velho? É a fórmula, pô. No Brasil está chovendo mulher, mano. E buquê de flor. Ó, só uma coisa aí, ó. Dia 3 do 7 foi decretado em Taiwan, dia da Lady Gaga. Hã? Foda, ó. O dia Lady dia Gaga. Da Lady dia Gaga, da Lady Gaga, meu irmão. Gaga, tá não, dia que... Lady Gaga é o nome. Não é dela, não. O dia Lady Gaga. Aguinaldo Timóteo, tá ligado? Hã? Ele queria fazer o dia da Praça Michael Jackson, pô, aqui no Brasil, pô. Praça Michael Jackson. É o fraco. É o fraco. Ele é o obedeador. Tem que fazer o obedeador. O obedeador que morreu, obedeador. Ó, em ocasião de sua visita em primeiro show em Taichung, Taiwan, a cidade decretou 3 do 7 o dia Lady Gaga. Oxê. Era só o que faltava mesmo, né, caralho? Era só o meu irmão, chinês é um povo muito louco, eu não tô dizendo. Muito louco. Não é que morreu um bocado de gente quando lançou o iPad lá, tá? Foi mesmo, velho. Morreu um cara na fila pisoteado. Deu, caralho. Morreu o cara na fila por quê? Pisoteado, pô. Caralho. Quando abriu, parecia os boi entrando no... A boiada. A boiada passando, velho. É só o começo. Agradeço a Deus pela água que nós tomamos. Agradeço a Deus não, pelo caralho, ar caralho. Gostoso que nós respiramos. Agradeço a Deus pela chuva que ele manda. Vamos economizar água, galera, porque a água mata a nossa sede. Carai! É o mano Brandon, velho. Bora, mano Brandon! Meu Deus! Sem condições, velho. Uma calça do Restart. Vai para inventar até poesias. A água, vai para lavar até legumes. A água. Meu irmão. Ai! Au! Até a internet não quis, pô. É, nem a internet quis, velho. Tá não, tá entregue, bom. Tá bom, tá bom. Tá bom desse cara aí, mas... Já que a internet isentou... Falamos aqui do Jutsu. Ai, esse programa tá cheio de... Cheio de... Como é? De merda, velho. É. Andressa M de Jaboatão, Pernambuco, mandou aqui. E aí, povo? Oi. Olá. Sempre que se fala em anos 80, claro que é a primeira coisa que vem na cabeça, metal farofa, mas falem aí também ou das não. Coisas que valem a pena até hoje. Sugiro especificamente a cena trash. E outra coisa que me vem à cabeça são as comédias adolescentes e os filmes de terror dos anos 80. É isso aí. É isso aí. Celebridades escrotas, eu só lembro de Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Mas ele era anos 80 ainda, não, né? É, eu acho que não. Não, 80 acho que também, ele pegou o finalzinho dos 80. É, pegou o bom de andando ali, né? Bom, mais bandas dos anos 80 que, obviamente, não estão aí bombando ainda. Metallica, né? Iron Maiden, Black começou em Saba. 70, 71. É. No fim dos 80. É, finalzinho. É, Judas, é de 80, Priest, né? Judas é. Priest. É 80. É dos anos 80 também. É. Judas é 70. É? Não é do final dos 70, não? É, final dos 70. Aí bombaram mais nos 80, né? É. Provavelmente. As bandas que nos anos 80 é, favoreceu muito assim, metal, assim, né, velho? Tá. Rolou muita banda foda. Anthrax é dos anos 80 também. Anthrax, ou Crisium. Crisium é 90. Crisium é 90. O Slayer. Slayer é 80. Slayer é 80. Crisium faz Slayer, foda. É porque eu lembro de Léo Doido, pô. Quando eu lembro de Crisium e Slayer. Aí eu lembro de Léo Doido. Mas a fusão é. Mas é o Creator, porque ele é. Ah, Creator. É Creator também. Mas é a fusão Crisium com Slayer, sei lá. É, pode ser, velho. É a crise da criação, da loucura, velho. Calor. É, mas... Sim, quer falar que é essa infeliz? Não, ela pediu pra gente falar de metal dos anos 80. Sim, algumas bandas, legal, teve o Saxon. Tem muita banda também, legal. Muita banda legal. Tem um monte, principalmente de heavy, aquele... New Wave of British Heavy Metal. Surgiu ali, chega, né? Manda uma sugestão pra ela. Tem um site muito tramps, trash, que é o Map of Metal. .com, é bom, velho. Map of assim. Metal, a gente vai botar. Depois coloca lá no site, que é foda. Ele é tipo, tem um mapazinho lá do metal, e tem uma cronologia. Ele fala de vários anos, vários você estilos. Você pode sacar os sons e você tal. Você dá uma os sacada tipos, lá, né? E tal. Vários estilos. Também. É, não. Tem um, é, eu sei que tem uns estilos assim, né? De metal japonês. É, chinês, tem. Escandinavo, Ice Soul, Black Metal, pá. Black Doideira, do Inner Circle, sei lá. É, e tem, vai falando pro cara de coisa, é lá e sai, tem um site massa, assim. É muito foda, é muito bom. Um negócio do caralho pra dar uma sacada no na sonzeira lá, de, não só da época de 80, da década de 80, quanto de, sei lá, desde que a porra do metal existe. É, acho que nos anos 80 também foi que surgiu não, né, mas que as bandas de thrash metal também... atingindo o seu apogeu, né? Veio o hardcore, né? E pá, o punk, aí enrolou... Aí fudeu, aí deu bolo e deu no que tem hoje, mais você ou menos. Primeiro, né? Você ouviu o primeiro do Metallica, o Quilimão, né? O velho Quilimão. Quilimão. Quilimão. O Eu Limão. É praticamente hardcore aquilo ali, velho. Quilimão. É, velho. Era legal, aquele tempo era legal. É. Mas hoje também eu acho. Mas era, eu acho que hoje é melhor do que ontem, velho. Porque hoje tem as coisas de hoje e tem as coisas de ontem, velho. É, a questão é a facilidade de você obter as informações, né? O material. Tá bonito. Hã? É 80. E é outra que não é. Eu, pelo menos, não considero a banda de death metal. Pra mim é um som tipo. Doideira. Doideira, é uma coisa difícil. Primeiro de dizer. Os primeiros são meio trash. Trashão. Thrash metal. É até o Sound of Perseverance. Os podraços. E é praticamente um progressivo. Progressivo. Exclusive, doideira. Vai ter um show aí de uma banda aí, Devacan aí. Bozão. Que vai fazer um tributo ao Def, né? Exclusivo. Bozão e do Leandro Lino. A menina que é de Jaboatão pode ir lá pra estrear. É, exatamente. O Def aí que vai ter dia 17 de setembro. Vai ter o falta show chamado Empty Words, que vai rolar lá no Bomba, me filma, puto. Filma, apanho. Seu Tota. É o lendário Seu Tota. Lendário Seu Tota, aparecendo aí pela primeira vez no Morre de Frenzy. Aê, aí, com a cara de safada. Pai dos Mamoeiros. Sim, mas fala aí, sim, o local do show. É, dia 17 de setembro vai rolar o show Empty Words lá no Bomber. É, R$10 o ingresso, terão 5 bandas, inclusive a nossa banda aqui, Cadê Vacan, minha de Leandrinho, Cabra Safada. E vamos tocar várias músicas do Def, cada banda vai tocar de 4 a 5 músicas do Def. E vai ter de todas as épocas. Inclusive vamos tocar algumas do dos Podraços, justamente da década de 80, que é do Leprosi e do Scream Bloody Glory. O Leprosa não é tão, não é tão podraço. Umas músicas leprosas. Não. Umas músicas leprosas. Podraço pacas, pô. É não. O primeiro é, mas o Leprosa é. O Scream Bloody Glory é foda. Mas é pra mim é um dos melhores, velho. Brutal. Sim. Passando pra próxima coisa daí, muito obrigado pela sugestão aí, pelo prestígio, dona fulana aí de Jaboatão. Sim, aí, e mais tem mais. Esqueci seu nome. Andressa, né? Andressa. Andressa de Jaboatão. Isso aí, apareceu no show. E grande tá. Abraço. Não, tudo é, mais. Não vai entrar de graça porque é ouvinte, não, mas aparece. É, lá. Isso aí, o preço. Ó, William. 10 pilas. William Vugo Jimmy Hatfield mandou. Qual? Mandou, né? Porra nenhuma, mandou o e-mail dele. Tomar no bom, parabéns. É o fresco, é. É o Fred Spoiler, ele ia falar da gente. Não tá aceitando currículo, não, galera. Hã? Como é? Não tá aceitando currículo, não. É, ainda não. Luca Heavy de Recife. Você foi a galera stripper de Recife, tá começando a ouvir. Inclusive, mandar um abraço que ele tem um site aí, Brigada Headbanger. Valeu. Ele roubou o logo mais ou menos da gente. Legal. Ele e o Carlos Noisen, um grande abraço aí, plagiador de safado. Parabéns. É, vocês mandou uma sugestão de tema do programa: Tribos Urbanas. Tribos urbanas, vamos lá. Aqui tem os índios Caetés, que era uma tribo. Eu tava pensando, os índios Caetés. Fala um pouco dos índios Caetés. Olha, a tribo dos Caetés era uma tribo suburbana das matas da zona caótica. Agricultura caótica da Matas Norte Pernambucana. Os Caetés, eles eram uns caras muito bons. E eles eram. Basicamente, eles eram tupis, né? E os caras eram foda, os tupis eram foda. E foi daí até que o Huawei. O Huawei batizou o seu carrasco, o seu capango, o seu braço direito, o seu testa de ferro, o seu matador de tupi. Aí os tupi era foda, os tupi comia a gente mesmo, metia na bunda da galera e ia pra cima arrombar. Caetés. É, um abraço aí pra Rafa Cristo. Pronto, agora. Sim, agora esse escroto aí era pra ter mandado uma outra dessas tribos urbanas aí. Tu quer que fale de quê? Né? Tribos urbanas, tem os góticos. Os emos. Pinta os olhos, mete rima no olho aqui, ó. Toma vinho e dá a xereca no cemitério. É a tribo dos Batoré. Pintada de pincel. Tribo dos Batoré. Tribo dos Batoré. Também prestigiar um grande rapaz aí, Samuel Batoré. Samuel Batoré. Não houve programa, mas a gente tira um Lorde Lorde Samuca Batoré, vai tomar no cu. Lorde Samuquinha. Vai tomar no cu, cara, corta o braço. Pra mim, quem corta o braço, meu irmão, tem que cortar o pescoço. Não, corta a bilula. Corta a bilula. Na boca. Já não usa. Frango, né, já não usa. Pra mim, esse negócio de tribo é um negócio meio caótico, meu irmão. Você cria um. Como é que tu cria uma criança pra ver? Tem uns tribalistas, né? Os tribalistas. Botar o CD dele. É assim, um sonho pra mim. Gostei de gingar. Eu vou te encher de beijos. Ui. Eu meto em você desde o amanhecer até quando eu. Me deito. É, muita metelança, viu? Eu meto em você e gosto de meter com você. Como é que volta? Meu riso é tão feliz contigo. Tá bom, né? Meu bom, melhor né? Tribalista, é já, o já. O seu blowjob. O seu blowjob. Você não sabe o que é blowjob, tem uma tribo muito boa. Banha de novo. Blowjob. A pelada vai ser... Domingo. Aí... A pelada. Não. Melhor. Melhor. Pronto. Melhor pra mim. Mas parece que nesse agora, domingo vai ser sábado. Eu. Agora, rapidinho, eu gostaria de pedir uma participação aqui exclusiva do seu pai. Tota. Pra ele dizer, pra você dizer como é que é o pé de lã. Seu Tota, seu Tota. Deixa eu ver falar. Como é o Franchone? Tô o pé de lã, o pé de lã. O jardineiro, o pé de lã. O pé de lã é o seguinte. O pé de lã O pé de lã é o seguinte, tem um cara que ele é... Um cara que ele é... Um cara que ele é... Um cara que ele é... Mansinho. Já tem o nome de pé de lã. Ele já anda mansinho, aí tem o nome de pé de lã. Mas na verdade, é que o caba é um pé de mesa. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... Se fudeu. Foda. Isso é a chamada aí. Cultura escrota. Porra, que... Estiva, meu velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Pé de mesa. Deu, caralho. Haja coração, amigo. Misericórdia. É, mandaram aqui. Ó, já que a gente tá aí nas sugestões, eu vou só mandar um abraço pro meu amigo aqui. Pode mandar. É. É. Esqueci o nome dele. Como é que tu esquece o nome do teu amigo, meu irmão? Como é que tu esquece? É muita gente, é Vinícius, pô. Tipo, o cara né, é o grande professor lá da Prolinfo, o cara. Proninfo? Proninfas. Proninfas, pô. É, não, Proninfas não. O cara é do Prolinfo. Ah, Proninfas. Tá. Grande Vinícius. É porque são as ninfetas profissionais, pô. Vinícius Gomes, pô. O cara gosta do metal também. Ele disse que tava escutando. É nóis, irmão, velho. O alistamento militar riu pra caralho. É um... Inclusive, estamos correndo atrás de uma hospedagem nova aí. Quem também tiver um conhecimento aí, a gente tem que pegar um servidor só pro site da gente. Por enquanto, a gente não tá divulgando muito. Porque não vale a pena. Porque se divulgar muito, o site cai. É. Grande merda. Então, a gente precisa de um servidor. Quem aí... Eu acho difícil alguém... Hospedagem é mais fácil de arrumar, né? A turma arruma. Mas um servidor é mais complicado. Mas estamos correndo atrás. Talvez até sexta esse servidor novo aí entre aí. Vai ser o bicho. Vamos voltar em alta definição. Ou não. Ou não. É, ele mandou uma sugestão pro Mano Breno, mas depois a gente... É, vai tem falar que... disso. Tem uma coisa Mano pra falar Breno aí. Próximo programa a gente fala. É Gisele de Recife. Gisele Jebs. Os caras. Ela mandou o Twitter dela também. Ela é gente boa, menina aqui de Recife. Um grande abraço pra Gisele Jebs e seu namorado Daniel, Danny Boy. É, ela mandou uma sugestão aqui. Eu quero saber o que vocês fazem para ser tão lindos e sexy e seduzirem tanto as novinhas. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Bom, na verdade é genética, né? Sim. É a coisa que vem de raiz. Pedigree, né? Pedigree. É o pedigree, no caso. Vocês viram aí cachorro, o pai. É o pedigree. Vocês conheceram o pai de Ítalo. É um cara muito bonito. É um cara muito bonito. O pai de Leandrinho também. Mas meu pai é escroto. Escroto. Meu pai é escroto e zoado, né? É, zoado. Assim, eu posso garantir que meu pai já comeu muita mulher na vida. Cuidado. Não, mas ela sabe. Ah, tá. A mãe sabe. Quem não sabe? Eu falo o seguinte, o que a pessoa faz, né, pra ser tão lindo? Uso sempre shampoo palmolive. É, que deixa o pau mole, né? Deixa o pau mole. Mas, rapaz, tem que ser, como é que tu cai numa dessa, rapaz? Eu saí sempre ereto do como desmaio, é que tu cai numa dessa? Mas é sempre usar produtos de qualidade. Também sou vendedor de Jiquiti também. Tô usando Jiquiti, produto na face. Jiquiti bar. Tô usando óleo de ginga biloca na barbinha. Ginga biloca, né? Ginga biloca. Xingou na biloca. Tá foda, velho. Tá foda, velho. Beleza, a gente faz tudo. Só não vale dar bunda. E o Jojoba Milk, pô. Jojoba Milk. Faremos um vídeo aí da nossa linha de cosméticos. Jojoba Milk, que é leite de jojoba. Sebo de manjoba. Sebo de jojoba é foda. Sebo de manjoba. Manjoba. É a linha Jojoba Milk. Você vai ficar com o cabelo bem pastoso. E aquele que você bem toca de pastoso, mão, vai ficar bem legal. Cabelo seboso do caralho. Vai ficar bem remoso o cabelinho. Vai ficar um show. Ó, notícia bombástica aí. Notícia bombástica. É, Linkin Park tocou ao vivo, né, a música da Adele. Uma música chamada Rolling in the Deep. Deli Doces, ali. Rolling Adele Doces. Deep. Rolling in the Deep. In Deep in the Ass. Tocaram onde? No iTunes Festival. Porque assim, essa Adele, pra quem não conhece, é a nova sensação aí do momento, né? A gordinha desengonçada que canta pra caralho. Canta? Não viu ainda, né? Não. Ela se garante muito. Ah, aí assim, essa música é a música boca de do clipe e tal. Boca de veludo, galera. É, e bastante... até os caras do Linkin Park aí, né? Se renderam, né? A história. Os é uma corda vocal cantaram. Bastante exercitada pelas glandes. Com seu vocalista aí, filho de Cher, Linkin Park. Ficar tão velho, feio pra caralho, pai. Tá foda, é? Velho. Bastante hidratadas, pô. As cordas vocais. Tá foda. O japonês tá papudo. Meu irmão tá parecendo aquele cara do Do Pittoresque Forest. Vem que vem, neguinho. Eu cago. DJ também caga. A rapaziada toda caga. Aquela menininha bonitinha ali também caga. Se não cagar, é alienígena, neguinho. De Nastali, de Igrejinha. Ela mora em Igrejinha, RS. Igrejinha. Igrejinha, Igrejinha. Igrejinha, risos. Ah, risos. Risos. Ela mora num lugar bem alegre, né? Gostaria de saber quantas vezes vocês tomam banho por semana agora que está no inverno. Dicas para quem está encarando o frio, mas é obrigado a banhar-se ao ir para o trabalho. Olha, minha querida, aqui é quente pra caralho. Né, não sei. É de frio, por isso que é Hellsif, né? Hellsif, com um ventilador aqui ligado em pleno inverno. E olha que no verão tava muito pior, velho. Muito pior. Ou seja, tem alguns dias que realmente dá aquela velha preguiça, mas é só por preguiça mesmo. Mas o cara tem que tomar banho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Porque a gente é meio perto vezes. Da Bahia. É. Aí, não, minha filha, eu acho que o. Fala, mulher, né? Aí, esse negócio de tomar pouco banho, eu acho que deve ser só por aí, né? Minha filha. O cocô já está voltando, ele tá se divertindo, tá achando interessante, tá pensando que. Mas uma sugestão aqui agora do. Dilena, Fortaleza. Dilena? É um Lena, dilema. Lena. É Lena. Lena Espinola. Ah, ela é, que mandou é o vídeo Lena. Da irmãzinha dela. Não a gente falar de fim do mundo. Da irmãzinha. Fim do mundo a gente poderia convidar o Mr. Edwin. Mr. Edwin. Vamos dar uma palestra aqui. Reportagem exclusiva com a palestra especial. Exclusiva. Vamos ver. Sobre os reptilianos. O povo do centro da Terra. O povo de Aldebaran. O povo de Aldebaran. E os documentários de ET. É, vamos fazer essa matéria exclusivamente graças à Lena de Fortaleza. Grande abraço pra você. Anota Aguarda. No seu caderninho. É, anota no seu caderninho. Porra, vamos agora a sugestão do William Suzaki, de São Paulo. Ele quer o W do Twitter. O W é aquele cantor? É, o W do Unabela. W2. É, poderiam falar dos velhos. Porra, velho, meu avô tá lá em casa, velho. Falar em velho. O velho. Meu avô, infelizmente, ainda tá nessa. Ainda está vivo, né? É um velho que todos torcem pra que morra logo. Aí o cara. Até ele mesmo torce, ele tá. Não, eu acho que esse Percival. Se Percival for pra um hospital assim, perto de falecer, pô. Eu chegar pra Leandro e. E aí, Leandro, meu irmão? Como fui lá no hospital, pô? Aí, Leandro, ele sobreviveu, pô. Aí eu. Meus pesos. Puta que pariu. Meus pesos. Mas era assim mesmo, é assim mesmo que a vida, cara. Às vezes as pessoas vivem mesmo, pô. Porque todo mundo quer que o velho morra, já teve grandes confusões. Dá pra fazer uns três filmes de sessão da tarde, velho. Com certeza. Só com ou então da sessão kickboxer, né? O voo da bicicleta em Renan foi foda, velho. O voo da. O voo da bicicleta. Aí tu briga véio. Com teu avô, pô. Aí tu vira a cara. Quando olha de volta, o velho jogou uma bike em tu. Uma bike pô. No carro. A bike pô. Tá vindo assim. Não, mas acho que o acontecimento mais escroto foi ele cair do teto, em cima do foi telhado, da casa da e não aconteceu nada. Puta que pariu, mano. Um ele quebra, brinca véio. Com a morte, esse velho. É, acho que é por isso que ele não deita, ele aí, quer deitar, mas ele aí peida não. Na cara da morte. É. Ledrinho, conte a história de como Percival caiu da laje e não morreu. Ele tava arrumando uma caixa d'água, sendo que a caixa d'água não tava bem calçada e caiu por cima dele. E ele caiu numa outra caixa d'água que tinha lá embaixo, sendo que o cagão quebrou a tampa e a caixa d'água tava cheia d'água e ele sobreviveu. Ralou assim um pouquinho. Uma besteirinha, né? Qualquer pessoa normal morreria. Morreria, cortaria o pescoço. Cortaria qualquer merda. Mas o infeliz. O goddamn it didn't fucking die. Percival Forman. Percival vinda é direto o... do Dead Seventh Show. Dumbass. Dumbass. Dumbass. Mais uma sugestão maravilhosa hoje do. Do Monique Evelyn. Do Monique? É a chamada bolinha de arroz, vulgarmente chamada. Ah, bolinha chamada, de cocô. Evelyn. Monique Evelyn. São dois Moniques, né? Ela e Eloá, né? Ela e Eloá, é. Eloá, essa Eloá é bolinha, faleceu. Bolinha de cocô. Ela é Eloá bolinha faleceu. De rapariga. Epa. Que se é foda. Ela não participa, dispensa. Pode botar pra fuder. Quero que comentem sobre a mais nova polêmica da política. Alfredo Nascimento e o crescimento inexplicável do patrimônio do seu filho. E anteriormente, meu dedo, o apoio que a nossa querida presidente Dilma deu a ele. O cara é ladrão. Próximo. Pronto, o cara é ladrão, pô. O cara, tu sabe essa história aí, né? O cara, o filho dele abriu uma empresa com 60 mil pau. E a empresa rendeu mais de 50 milhões. Não sei se. Não sei. Meu caralho! Mil e tantos por cento, não foi? É, agora esse negócio de Dilma é complicado do cara falar que é fuleiragem dela, tá? Porque ela fez a parada pra. Tipo, como fosse assim, ele ficar fora até investigarem e dizer se realmente foi, tá ligado? E pois é o certo é, mesmo, é, tá ligado? É. Pois é, pois é, pois é. Não dá pra. E se ela dissesse, demitido, você saiu, você se fudeu, ela ia tomar no cu, porque o cara é presidente de um partido, parece. Pois é, né? Ele é um fodão de um partido. Se ele perde aquele cargo ali, a galera do partido dele vai. Enfim. Virar oposição. É virar oposição, aí fudeu, né? Oposição. Agora mais um e-mail do Joey Pedrosa. Joey Pedrosa, esse nome de gente, pra mim isso é nome de cagão. Caga pedra. Fala galera, cara, no podcast relacionamento hoje vocês falaram sobre o preço do Big Big. Cara, faz mais de 10 anos que não vejo a venda desse clássico dos chicletes. Achei que tivesse falido, whatever. Ah, e por favor, coloque as músicas do novo álbum do Sepultura, Kairos. É bom, é bom. A gente é muito bom, cara. Já que você é de Manaus, aí, ó. Joey Pedrosa. O cara mora na selva, quer ver Big Big, meu irmão? É foda. Difícil, mas, difícil. Assim, a música da abertura do programa foi agora dedicada exclusivamente a você. A Manaus, da Amazônia. Xalalala Amazon, pra você. Também, aí, ó. Se você não viu agora, vai ver domingo, que vamos lançar exatamente. O podcast lá no humorredbanger.com. And, porra, meu irmão, Big Big é frenético, caralho. Sempre Big tá Big lá. Ainda existe, é imortal. Existe, e porra. Os caras estão muito mais que Big rico, Big véio. É imortal, meu velho. Tem até o Big Big que imita o Babalu. Babalu acho que deitou, velho. Babalu ou não, sei Babalu. Lá. Babalu tá frenético é também. É que a gente não é rico, pô. Se a gente frequentasse um lugar da autoestipe aí, a gente pegava um Plotlock. É Babalu é... Eu não vejo mais Plotlock, o Buzi. Aí é foda. Tortuguita. Tortuguita. Zorro. Zorro, velho. Não, eu gostava daquele pirulito da morte, né? Do É o pirulito do diabético, né? Que o cara mela no açúcar. Eita, que ele já era doce pra caralho. O cara mela no açúcar e come, velho. Depois não é que fica estourando. Tem que ficava estourando na boca, né? Acho que estoura, pai. Você bota aquele confeito de Coca-Cola também era foda. Confeito de Coca-Cola era brutal. Coca-Cola era surpreendente, era magnífico. Era bom. Era maravilhoso. Brasileiro. Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Boy. Mais uma sugestão de Bom de Guerra. Bom de Guerra. Vida Velha. É o Daniel, grande cara, de Negona. Ele quer empurrar outro apelido, mas não vai conseguir, não, meu irmão. Cara de Negona. O cara tem um apelido Cara de Negona e quer empurrar outro apelido aqui. Bom de Guerra. Porque ele entrou aí no Orkut e a gente, meu irmão, esse cara aí tem uma cara de mulher, meu irmão. Aí eu tenho, não, pô. O cara parece o Andori do Street Fighter, pô. Orlen Hulk, pô. Aí não, pô, ele tem cara de mulher, pô. Tem a cara de uma negra assim, tem cara de negona. Aí eu soltei sem querer, mas. Soltou cara de negona. Aí eu soltei, meu irmão, esse bicho tem cara de negona, velho. Caralho. Olha, mas eu tenho nada contra você, viu, Daniel? Não, cara nem contra o pessoal de Manaus, só pra complementar aí. Porra de Manaus, meu irmão. Botaram pra fuder na gente, que a gente botou pra fuder nos gays, mas era piada, né, velho? A galera não entende, não, meio retardado. Dizer mandar um gay tomar no cu é a mesma coisa que você mandei com meu irmão, e os caras. Qualquer pessoa tomar no cu. Na boa. Os caras não ligam, não, pô. A gente pode tirar onda e botar pra fuder. Os caras levam rola no cu, pô. Não meu vai irmão, aguentar uma tiração de onda. Quem tá defendendo o frango é porque é frango enrustido, velho. Ah, não. Agora, tipo, eu chego pra um frango, o frango vai tomar no cu. É a mesma coisa que chegar pra tu, ó. Vai chupar uma buceta, pô. É, vai chupar uma buceta. Aí, não pode. Tem que dizer assim, ó. Vai chupar uma chavassa, pô. Aí queria mandar um abraço pra Everton. Everton tá em casa, Herbitinho, ele vai ouvir tá, esse abraço. Ele vai ouvir esse abraço. Porra, velho, Everton. Gravar com a gente aqui, cara. Tamo com saudade. Vamos fazer uma campanha aí, Mr. Everton. Volta, Everton, pô. Volta, Everton. Porra, velho, volta, Everton. Volta, Everton! Quem me chamou? Nós você te que chamamos, tá agora no Herbiton. Twitter, bota aí, ó. Hashtag Volta, Everton, pô. Volta, Everton. E MSN, ele entrou no MSN, você manda Volta, Everton. Você vê ele no Orkut e bota um Volta, Everton. Mostrar o seu por amor favor, por Herbiton. Esse menino que está tão frágil. Nós agora. Te chamamos, Everton. Nós te chamamos. Tu perguntaste, nós respondemos. É, e saber porque ele tava meio morgado nos últimos episódios. Ele tá realmente meio morgado. É falta de pipiu um também. Momento difícil. Também pode ser. Falta de pipiu é foda. Queria saber por que é que o Éder Chorro... Opa, denúncia opa. Aqui, hein? Opa! Opa. Opa. Filma a cara do a bandido. Cara do meleante. Eu queria saber por que... Que o Helder Chorro voltou pra fuder na ideia do programa de regravar a primeira temporada, porque ele não aparece nem pra gravar. Ele não aparece pra gravar e fica reclamando. E eu queria saber a opinião dele de tal. Ele não apareceu nem pra falar as opiniões dele de tal. Primeiro, quem foi que mandou isso aí? Daniel, cara de Negona. Daniel, cara de Negona, bro. Não vai querer. Ela tirou uma foto. Psh. Não, né? Não. Botei pra fuder porque é uma ideia de Jerico, porra. Não é. O que gravou muita tá gente gravado, achou bro. Ruim a mudança. Não, mas não vai apagar o que gravou, pô. Isso é uma forma de interpretar. Não, pra mim apaga. Tipo, é, então, é uma a forma pessoa que, você que gravou nas escrotices do caralho, nas caladas da noite, o celular porra. E... Quantas pessoas escutam aí, por exemplo, o programa Relacionamento, aí faz, meu irmão, quero ver o da primeira temporada e o cara nem veria se a gente não tivesse regravado. Então. Bom. Bom, então, achando que é ideia de direito. Ah, só sei que aqui a gente queria passar pra próxima pergunta aí. Vamos passar pra próxima pergunta. Cara, é pônio, senão a gente vai ficar aqui. É, não. É, horas. Daqui a 15 minutos sendo a calada da noite. É, daqui a 15 minutos. É, vamos morrer a webcam, porque. Ficar só na escrotagem gravando. Muito mais coisa terá em breve, domingo, vamos lançar o programa. Programa. Ah, peraí. Peida na cara da morte. Ah, falaram sobre o Percival, que ele peida na cara da morte. É, pô. É, vamos dar um feedback aqui. Aí, se chegar 100 visualizações do Twitcan, eu mostro os peitos. Opa! Oi! Campanha aí, hein? Você prometeu. Campanha aí. Titia Marg. Olha, se for gorda. Olha só, olha. Aí, se chegar 100 visualizações do Twitcan, eu mostro meus peitos. Não, vamos deixar o Twitcan, mudei de ideia. Acho que o programa tem que ter umas 4 horas de duração aí. É o que? O Twitcan da gente? É, se o Twitcan. Mas acho difícil. Não, mas ela tá fazendo a propaganda seguinte: se esse Twitcan chegar a 100, ela mostra os peitos. Tá ótimo. Mostra a tetinha. Opa, rapaz, avisa pros amiguinhos. Às vezes pros amiguinhos. Tem 8 pessoas, faltam 92 apenas. Vamos pegar a galera, então mobilizar a galera. Vai dar 90 segundos. Não, eu tenho que dar titia Marg, gostei dela. Gostei, titia, muito bacana, gostei. É uma menina de atitude. Aqui no não, mas aqui é um só porque é Ipuripê, pô. É? É. Duvidar por quê? Qualidade é IP. É, se chegar em 100 visualizações. Olha só, o loop infinito. Titia, cadê? Vamos lá. Vamos ver algumas notícias maravilhosas? Vamos lá? É o jeito. Notícia da semana. Homem encontra pênis gigante em escola pelo Google Earth. Deu caralho. Olha o tamanho do pé do pênis. Meu irmão. Tem outra aqui, tem outra piroca aqui em cima. Velho, os moleques desenharam o pênis no gramado, com certeza, velho. Caralho. Agora fora que ninguém nunca descobriu se não claro, fosse por esse cara aí, que possivelmente é um nerd. Se garante. E o cara tava procurando rolas, né? Não é possível. É, um homem que tentava localizar uma casa através do Google Earth. Porra. Se deparou com algo inesperado ao ver imagens do satélite da cidade de Hamilton, na Nova Zelândia. É, ele encontrou duas pirocas fortemente nervosas que estavam lá num colégio infantil, veja só. E é isso aí, notícia maravilhosa. A gente só tem nesse nível pra cima. Professora é presa pela segunda vez em um mês por transar com alunos. Opa. Eita, essa aí é Tramps. A gente já tinha falado dessa mulher, ela foi presa de novo, hein? Presa novamente. Eu, se eu tivesse meu colégio, só ia ter professoras desse estilo. Desse nível. Os meninos. Mas será que é a mesma ou é a mesma? Deve ser a mesma mulher, porque eu me lembro, ela não é de se jogar fora, mas também não é de se comprar. Mas ela aí tá baleada, né? Porque vai sair, leva umas tapas. Suspeita de ter abusado sexualmente de um dos jovens de 16 anos. Porque a outra aí que eu tinha visto que o diretor lá da escola, os pais do pirra lá queriam que a professora fosse expulsa da escola, mas sendo que o diretor afirmou que não iria fazer isso, disse que não ia fazer isso, porque o cara tinha mais de 18, tá ligado? Então ele era de maior, então ele podia comer o que ele quisesse, meu velho. E a professora também. Então, fudeu. Já dá pra quem quiser. E ela parece que o pirra tinha acabado de se formar, tá ligado? Não era... Ele era um ex-aluno, tá ligado? Presentinho então, dele, de formatura, foi de formatura piroca da professora. Piquito. Chibata na teacher. Eu acho que se todos os colégios tivessem profissionais dessa graduação aí, meu irmão, desse tipo aí, Acho que não ia ter tanto doido no mundo, velho. Nem viado. Ia ser mais tranquilo, velho. Não, e todo mundo ia pra escola, todo mundo ia querer aprender e tal. Na boa, velho. Eu chegava mais cedo, pô, assim, com a maçã. Com porra, perdemos um viewer aqui, tá, tá difícil. Olha só, aqui eu tô achando que essa galerinha, sei não. Não pode resumir pra 10, velho, cortar um zero aí, velho, sem foda. 7 pessoas, ó. 10 pessoas, ela mostra um peitinho, hein, amiguinha aí. 10 pessoas? Porra. Tá barato. Vale merda, hein, velho. Tá barato, meu irmão. Homem recupera anel perdido em privada há 72 anos. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. 72 anos. Como pode? Olha, tem 90 anos. Meu irmão, maior parte da vida dele, ele tava procurando esse anel de formatura aí. Um homem de 90 anos recuperou um anel de formatura 72 anos depois de tê-lo perdido ao deixá-lo cair na privada. Ele perdeu com 18 anos, pô. Caralho. Jeff Fulano de Matos pensou que tivesse perdido o anel para sempre, mas o que parecia improvável aconteceu. Um trabalhador de não sei onde, da cidade de natal, não sei quem, encontrou a joia em uma tubulação de esgoto. Caralho, você que tá procurando aí, ó. Teve que ser esterilizado por várias e várias décadas. Porra, velho. Imagina aí, 72 anos de água de cocô, de fezes, passando por cima do anel, velho. Ele devia ter vida própria, já. Você que, Eu acho que ele beijou o anel, né? Você, mulher aí que e encontrou seu namorado sem um anel de noivado e ele disse que perdeu, aí ainda há esperança aí. Mas, ó. É só... Caixa de cereal exibe telefone de telesexo no lugar de contato da empresa. Eita miséria. Esse é o marketing. Esse é o marketing. Os meninos tão juvenil, botando leite com a pera e o cornflakes. De repente vê aquele número ligado. Apple Cinnamon. Ganhar uma buceta recheada de morango, né? Como diz. Leite com a P, hein? Gererê. Ele é da P-Cereal. Eu acho muito bom essa empresa aí, com uma boa abordagem. Ah, mas pelo menos ela... Ó, veja só. Eu acho que os donos dessa empresa, eles na verdade são hippies. Porque, veja só. O nome da empresa é P-Cereal. É da paz. Massa. Da paz. Um dos dedos. E... ele bota um telefone de telesexo, por quê? Por causa do amor. Paz e amor, caralho. Peace and love, my people. Peace and love forever. Love dentro do forever. Dentro do forever da alheia, das alheias. Das negras. Alheia. Forever e alheios, caralho. Femininos, ok. Irmão. É o cereal que eu vou comprar pro meu espirraia. Cereal killer. O homem fica preso ao tentar fazer sexo com um banco de metal. Porra. Ora, solitário menino aí de Hong Kong. Porra. Deus, Chitão. Cara... podia ser chinês. Agora imagina, velho. Vinha os bombeiros, velho. Te pegar, meu irmão. Porque bombeiro. Tu tá com a rola presa. Um bombeiro. Banco. Que salva. Um bombeiro já chega com a mangueira. Eu já soube mangueira. De história de nego. Que chega em um hospital com controle remoto de cucu, velho. Oxe, e... meu irmão, quem é? Sou em ratinho uma vez, pô. O cara foi comer uma roda, uma calota, pô. De caminhão, assim. O cara chegou. E ficou da cabiloca presa. A piloca é presa, pô. E teve uma onda aí, não sei onde é que foi que passou. Mas passou por aí na televisão. Que tem um cara que é casado com um Fusca há 7 anos. Eita. Ele mete pra caralho com o Fusca. Bota óleo, já. Ninguém tem... sabe como, troca, mas óleo, ele mete. Confundeu o termo capô de óleo, Fusca. É, e o troca óleo. Literalmente, é. A forma meu véi, acho que foi Tâmara falando. Tâmara que é enfermeira, minha prima aí, Tâmara. Ela falando que mas, chega oi. Aqui já viu... Olha, tipo, quando Tâmara chega... é uma mulher fruta, pô. Tchau. Ai, tudo bicho. É, mas a Tâmara disse que quando chega em hospital, meu velho, o cara, por exemplo, o cara, ela já disse que já viu, não viu, tá? Mas outros caras, ela ouviu de que vou botar o frasco no cu e explodiu, igual aquele velho One Guy One Cup. Aquele ali é foda. Sabe o que acontece, velho? O cara acha que vai ter descrição, meu velho. Você frango que tá colocando seus objetos de alta periculosidade aí anualmente no falando. Rabo. Cuidado, meu velho, que você acha que vai pro hospital e vai ter descrição. Aí tem um caralho, as mulheres saem espalhando, meu irmão. É, feito um... irmão, tem um boy com um negócio no cu, doido. Aí vai todo mundo pra perto, pô. Pra ver. Vai ficar sabendo as notícias, pô. Veio raio-x e o caralho, meu irmão. Isso é uma puta falta de sacanagem com os baitolas. Isso é uma puta falta de sacanagem. Agora isso só acontece baitola. Acho que baitola é mais doido, né, velho? Meu irmão, um pau enfiar essas coisas no rabo, velho. Né? Porque, meu irmão, o cara comeu um banco de ferro, doido. Não, acho que isso aí vai além, esse é negócio doença. De botar no cu, negócio escroto, vai além de baitolismo. Isso aí é doença mental, não tem nada a ver com pansexual. É, pronto, um esse cara é um conceito. Esse cara aí é um maluco, pô. Não tem uns caras que arrancam um pedaço de glande, bota uns pregos. É como é? Não, é os caras cortam a piroca no meio assim, pô, pra ela ficar. Bifurcar. Parece uma cobra, pô, bifurcar. Tá louco, pô, rapaz. Faz isso não. Tá louco, mano? Meio do. Como é o nome, pô? Batoré Samuel. Samuel Batoré, pô, aqui Batoré. No show do Iron Maiden. Eu nem conheço aquele bicho direito, né? Mas Samuel. Acho que ele deve. Qual também que eu. Porra, Samuel, porra. Aí eu já tinha visto no Orkut dele umas fotos de braço cortado, tá ligado? De pacto com o demônio Satanás, uma seita chamada satânica. Aí eu. Meu irmão, cara. Faz isso não, cara. Eu passei a mão no braço dele assim. Faz isso não, pô. O cara tão bonito, pô. Ele ficou todo sem graça, pô. Ele, o cara tão bonito. Faz um negócio mais de homem, pô. Sei lá. Dá uma chapinha no cabelo. Rapaz é preso após invadir sex shop para fazer sexo com boneco inflável. Cara, Deus, cara. Caralho. Estuprador do boneco inflável. Estuprador do boneco inflável. Uhum. Que, porra, mostra a cara do Meliante. Olha a cara do menino. Justin. Justin. Qual é? O norte-americano Justin Dale. Little Jim. Isso é coisa de quem tem a rola pequena mesmo, viu, velho? Sair atrás de entrar em barraca de sex shop aí, de produtos altamente sacanageiros. Que bicho escroto. Ele fazia sexo, acho, com uma boneca inflável. Ele, a emissora lá, divulgou essa foto bonita dele. E agora ele tá conhecido todo mundo como estuprador de boneca inflável. Agora mesmo. Tem um apelido escroto, tipo Daniel cara de Negona, estupreiro. Poderia ter um pior se tivesse feito uma merda dessa. Agora, digamos que esse caso tivesse acontecido aqui em Recife, Pernambuco. Temos aqui um presídio que é chamado Cotel. E até tem uma grande fama aqui de quando você quer chamar algum cara de chupão, de rolo, sei lá, qualquer coisa, você diz chupa os caras do Cotel. Chupa os caras do Cotel. Aí tem também reza a lenda que é verdadeira, com certeza, né? De que nos presídios por aí a turma come a bunda de estuprador. Acaba que estupra menininho, pá, os pedófilos. A galera pega, arregaça o cu do caba. Aí não. Chega o pé, Toninho, pé de mesa. Pé de mesa. Franchone. Toninho, pé de mesa, o Franchone. Não, e ainda. Mete a bimba na bunda. Raspa a sobrancelha do cara, veste de noiva. Fica piroca no ano, meu velho. Piroca no ano. Agora imagina só. O comprador não é gente. Justin Dindale, Justin da puta que pariu. Justin Little Jim. Agora imagina só. O cara ser preso por estuprar uma boneca inflável. Qual seria a penalidade dele dentro do presídio? Ele ia levar uma piroca inflável, pô. Uma piroca inflável. É, os caras iam comer ele com um cinturão do negro, assim. Oh, tá ligado? Um dildão. A cinta. Um dildão, pô. Tem até um cara aí, amigo do Roberto Cabral, que ele comprou pra esposa dele um cinturão o que body. Tem a rola, pô. Bode? Bode. Bode comprou. Comprou pra mulher comer ele, pô. O bode, pô. Sabia não, é? Meu irmão, sabia véio. Não. Sabia não, cara. O bode é body, puto, o bode é puto, é canecão, velho. Bode especial? Eu não, ó, daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos, calada na noite. Daqui a 1 minuto, 9 horas. É hora de. Eu vou assim, velho. E eu vou assim. Com você vai traje de cor, levar assim que eu qualquer vou assim. Lugar. Oxa, eu vou. E eu vou cara, assim. Né? Ó, e tu fresco do caralho, a gente encontrou Chico Bioca ontem no Extra. Chico Bioca, próximo candidato especial, convidado. Cara, só se sentar pra pegar. Porra, cadê que você me chama, ah, galera, dessas? Galera, próximo então programa, vocês já ouviram o cara do Chupar um Cuipá? Encontramos o cara, localizamos, pegando o telefone, ele pode participar do programa. Aguardem. É falou! Rocha, coisa fina. Parecendo com o Guilau. Com Guilau da periferia. Calma, acabou não. Acabou não? Já acaba. Ah, tá. Foi mal. É, mas eu não tive a maravilhosa aqui. Bem, a gente começou a gravar essa porra de horas. Ah, o game do Facebook eu ia citar, mas já foi. Já bombou. Rapidamente, galera que tá aí vendo o Twitcan, entre no morredbanger.com. Lá a gente vai lançar todo domingo um episódio novo. Ajuda os meninos. Geralmente a turma baixa muito mais do que a vê na hora. É uma merda isso daí, mas enfim, a gente não tem nenhuma força com esse negócio do Twitcan. É triste, dá vontade de chorar. Mas adiciona aí o morredbanger@hotmail.com. Você pode interagir e também tem um Twitter. Maravilhoso, Twitter, tem www.twitter.com/humorredbanger. Coisa fina, eu adoro falar isso, coisa fina. E também tem o que também? Tem a comunidade do Orkut que você pesquisa, se você não for doente mental, tem lá o perfil e a comunidade. E tem o Facebook. Facebook, maravilhoso. Facebook. É, vamos mais uma notícia maravilhosa aqui, né? Outra? Cadê? Eu tô altamente perdido aqui. Olha só. Isso lembra uma velha polêmica. Jogos. Eita caralho, toda vez que eu morro desse dentro, toma no cu. Jogos, ó. Sai uma, sei lá, psicóloga, pedagoga, sei lá, turma, bota pra fuder em jogos escroto. De crianças e tal, essas coisas que não pode jogar. Mais. Aí a mulher. É aquele negócio, né? Quando a gente fala, a gente é doido. Mas quando vem um especialista, aí todo mundo acata, né? Isso aí, ó. Crianças devem jogar. Internet e games devem fazer parte da vida das crianças. Mas com controle. Porque no teclado é foda, né? É foda. Essa água jogou. Teclado. Caralho, meu irmão. Vai te arrombar, meu irmão. E agora? Internet e games devem fazer parte da vida das crianças, mas com controle. Aí eu complemento, né? Mas por que com teclado? PlayStation! Legal, pô. Isso daí eu nem ia comentar nada, não. Mas aí o programa tem que acabar mais rápido porque eu tô com calor. Tá tô foda, meu irmão. Essa aqui é uma salmoura. Não, salmoura é. Como diz Herbton, né? É o apelido novo dele, né? Herbton, bafo de salmoura. Vou chamar ele de bafo de salmoura agora. Comprou. É, voltando à campanha. Qual é o nome da campanha? Volta Herbton. Volta Herbton. Hashtag Volta Herbton. Acho que ninguém usou, mas beleza. Mas você vê Herbton entrando no MSN, você vai no MSN dele e dá um Ctrl-C, Ctrl-V no Volta Herbton e bomba lá, dá no Orkut dele e tudo. Mas... Ó, treinador de pegadores fala sobre ensinamentos de conquista. O cara fala... Que o estilo é o estilo ser bad boy, tá ligado? Tem que botar pra fuder aí, hein? Ah, ele diz que o cara é bad boy e o cara pega mais negra. Comer vaginas e transar comer mesmo. Comer vagina por Chico Bioc que tá cheio dos brinquinhos, meu irmão. Nossa, esse cara tá todo radical na fila. Porra, o encontro foi fora, gente. Mamãe, o cara tava com a negona do lado. Era negona, era marrom, né? Era marrom, feito eu, posso falar. Marrom bombom é a mãe de um amigo meu aí, meu velho. Quem, pô? É, você não conhece não, pô. É de lá da faculdade, Diego. É foda chamar a mãe. O apelido da mãe dos outros é foda. Aí o cara tava... Dona Cunhão. Dona Cunhão. É, tava lá o Chico Bioca com a mulher, meu irmão. Olhei assim, Chico Bioca, porra. Aí o Bozo, é não, pô. Eu, sim, caralho, é Chico Bioca, pô. A Bozo, é não, pô, tu é doido, já ia virar. Eu, é, pô, igualzinho, pô. Ele só fez a barba, pô. Eu falei ainda, foi? Aí ele, é não, pô. A gente parou numa fila, assim, sei lá o que foi. Eu fiquei olhando, pô, assim, ó, pô. Aí ele olhou assim, aí quando me vê, ele deu uma paradinha e... Aí a mulher dele... Grande não sei Chico. Se é a mulher dele. Sei que olhou pra mim, eu... Chico Pioca. Aí ela fez... O cara tá famosíssimo. Porra, que merda. O cara merece. Famosíssimo. Cara, pra caralho. A gente foi lá bater um papo com o cara. Aí ele, é que eu fiz a barba, pô. Tá aí. Quando ele riu, que eu vi as presas assim, ué, ele mesmo. Ele mesmo. As presas assim, de, é igual o Mano Brenda. Ai, caralho, esse programa tem que acabar, tá foda, dá um calor do caralho. Tá bom, essa porra. Só faltou notícia. Treinadores de pegadores já foi! Acabou o programa! Aê! Programa. É, considerando finais, Mr. Cachorro. Bom, gostaria de agradecer a audiência, né? A paciência, como diria o grande. Brincadeira! Faustão. Brincadeira, bicho. E porra. O programa tá escroto pra caralho e continua assistindo aí, galera. O negócio é. É o programa, o próximo vai ser melhor. Vai ser melhor. Eu tava pedindo pra falar de velho, eu pulei a sugestão do cara, mas na próxima Red Na próxima Red Val. Não, eu cortei no meio, pô. Eu não li tudo, não. Mas a gente revê depois, que tá foda. O programa foi mal feito, essa merda aí que você tá vendo. Por quê? Porque meu avô chegou do nada hoje, lá em casa. O punheteiro. E eu, meu avô punheteiro, tive que levar ele no dentista. Porra, ele ainda tem tudo dente, que é can... Meu irmão, ele tem 3 dentes, porque... Sabe por que ele foi no dentista agora? Que ele arrancou um dente no alicate. Arrancava porque logo tava doendo, outro, porra. Doendo. Arrancava ele logo tá tudo. Doendo, ele... Faz feito festival, porra. Mete ele arrancou durepox tudinho. Nos dentes. Mas ele arrancou os dentes no alicate, aí também ele é tem fora, boca né? De neném, pô. Mas ele tirou no alicate, não. Porra, ele foi no dentista, é, né? É, no dentista. Pronto, meu avô tirou no alicate, velho. Aí é foda. Sim, em um update de uma notícia que eu dei aí no último programa, que eu falei do meu tio, acho. Não sei se falei, eu falei no programa mesmo ou foi com vocês? Não sei. Que meu tio tava aí, saiu uma notícia aí nos jornais de Recife, de um cara que foi roubar. E quando ele tirou, antes de roubar, o banco tirou dinheiro do caixa eletrônico e jogou pra cima. Tá ligado essa onda aí? Não. Aí ele disse, ah, assalto, cara, e jogou dinheiro pra cima, pô. Aí ficou com o Miguel assim, ele tava com alguma coisa, tá ligado? Aí o cara levou 3 tiros, meu irmão. E o cara ficou todo fodido. Agora foi daqui pra baixo os tiros, pô. Que azar. Aí quando eu fui ver quem foi atirou, meu tio, pô. Cara. Liga aí. Minha mãe viu a notícia, meu pai, notícia ninguém não, sabia, véio. Tá ligado? Meteu tiro de 12 no cara. Quando eu comentei com meu pai, que loucura do caralho. Eu, foi tio, pô. Aí ele, porra, meu. Aí meu tio é crente, ele não atirou no cara. Pra a matar. Vera, pra matar, por quê? Porque ele não queria matar, tal. Até o delegado fez, era pra não tirar matarás. Pra matar, caralho. Não matarás. E o cara tava tão loucão de dorgas que mexeram no cara, tiraram o bala e o caralho. E sem caralho. Anestesia. Fragmento, né, que foi tiro de 12. Sem anestesia. Foi tiro de 12. Aí eu, 12, soube, 12. Aí eu soube ontem que foram 3 tiros de 12, pô. Pensava que era 3 tiros de revólver, pô. Meu irmão! 3 tiros. E o cara tá vivo, 12. Mesmo da tá cintura vivo, pra baixo. Nas pernas, tá vivo, velho. Porque foi nas pernas e na bacia. Não, mas ele anda. Ele ficou fodido. Ele ficou fodido. Não, ele não anda mais não, pô. Ele perdeu a perna assim, fuderosamente, pô. Fodeu. Como é que ele tá empedado? Então tu é policial, meu tio é segurança de carro forte, pô. Ah, é por isso que eu estranhei, pô. Segurança de carro forte, sei lá, tiro. Só anda. Aí quando minha mãe foi... Aí quando meu tio, meu avô falou, velho. Ou foi minha mãe. Foi minha mãe. Meu... Era só acertar. Meu avô chegou ontem, não. Pô, foi meu avô que falou. Gastar 3 carros. Não, porque tiro de 12, o cara ainda resistiu, o cara tava muito doido. Eu acho que o cara não ficou nervoso, aí não bombou muito sangue, sei lá. Até ela tava muito drogado. O cara tava assim, véio. Ó, tranquilo, pô, no hospital. Aí os caras. Bulinando assim os ossos assim. Bulliçando ele. Caralho, aí tá bom. Desgraça, entre no Morra de Bang, campanha Volta Herbiton. Cero pras minas e aperte mão pros manos. Away. Alô, uou. Hoje presenciou. Não vou mandar abraço pra Pani, que ela não ajuda mais o programa. É, Pani, vai tomar no cu. É, vai tomar no cu, Pani. Abraço pro Mister. Poxa, não fala essa menina, rapaz. Paloma. Um abraço pra Gisele Jebs e seu amado Danny Boy. Não, eu vou mandar um abraço pra Pani, um beijo. E um abraço pra Bolinho de Arroz e um beijo também. Elas participaram? Elas participaram. Pani participou? Merece. Participou. Então um abraço pra Pani. Abraço, Pani. Abraço, Pani. Não só podemos ser tão extremos com as meninas. Só vai tomar no cu se quiser, então, viu? Se não quiser... Fica a escolha. Pô, tem quem queira, né? Tomar no cu, sei lá. Fim do programa. Acho que o nome desse programa tem que ser o apelido daquele cara ali que teu pai falou. Porque puta que pariu. Pé de lã 46. Ou então... Pé de lã. Pé de tábua, sei lá. Tá bom, velho. É, tá caralho. Acabou. Tchau. Ei, vamos. Aqui. E porra, meu. Liga daqui. Eu acho que pra acabar, só tem que acabar assim, ó. Uma canção bonita. Amazônia! Brasileiro sonhador, sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Brasileiro, batuqueiro, marabaixo, macapá. Sou garantido, caprichoso, boi bumbá. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Maraju, Ara, sou nordista. Eu toco passo, já estou no Maranhão, descendo reggae boy em São Luís. Na Ilha do Amor, eu danço reggae boy em São Luís. Na Ilha do Amor, xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon, xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon, xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon, xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. brasileiro do Pará tenho tempero. De Belém eu tenho cheiro, sou norte, bom muito amor. Brasileiro, batuqueiro, marabaixo, macapá. Sou garantido, caprichoso, boi bumbá. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajó, Ara, sou nortista. Meu coração bate toca no Tocantins. De repente eu troco passo, já estou no Maranhão. Dançando reggae boi em São Luís. Na Ilha do Amor, eu danço reggae boi em São Luís. Na Ilha do Amor, xalara, Lamazon, Lamazon, Lamazon. Xalara, Lamazon, Lamazon.